visto, luto pelos quais eu luto, pelos tiros que escuto e também pelos que não ouço, pela droga que foca a corda da juventude no fundo do poço, pelo esgoto que corre a céu aberto na quebrada de céu coberto de pipa e chão de barro bar, tráfico e polícia, pela malícia que se faz necessária na criança primária, pela malária, pela candelária. Luto pela luta da labuta diária, pelas lágrimas que escorrem quando as águas dos céus correm, pelos jovens que não correm, limitados pela grade, pela novidade ser sua realidade com mais gravidade. Luto de luto de verdade. Visto preto, minha alma é o navio negreiro, carrega o ódio de um povo inteiro, roubado de sua mãe pra manter champanhe de senhor de engenho no estrangeiro. Visto preto pelo gueto brasileiro e pelos novos guetos de Varsóvia, Haiti, Gaza ou mesmo ao extremo norte da nossa costa, as costas da elite branquela, é a porta de saída para os sonhos do pequeno príncipe da Cinderela, que não vivem vida de novela, e a porta de entrada pra um barraco sem janela, num barranco na favela. Meu semblante é escuro, pela falta de ar puro, pelo excesso de barulho, pelo entulho de sonhos vencidos, pelo lixão de esperanças perdidas, pelos bueiros entupidos de dignidade jogadas nas avenidas, pelas vidas vendidas nas lojas de um e 99. Atraso com juros que não mais nos comove no ano de 2009. Luto pelo sangue de quem chora, a hora de quem pelas mãos da injustiça morre. Coração do povo de novo pulsa no chão da fábrica. É verdade a realidade de quem vive às margens da sociedade. É a matemática na prática trágica, com aumento de salário bem abaixo da inflação. Aumento do arroz e feijão, sobe também a condução. Governo planeja a construção de mais prisão, corta a verba da educação, multiplica-se demissão. E nada de mexer no seu lucro, né, patrão? A gente sabe, seu lucro tem lacre, que só pode ser rompido pela luta de classes. Seu lucro é nosso túmulo, por isso concluo, pelo seu lucro visto luto, e contra seu lucro luto.